138, mantém o nível 110, 3 milhas para a posição contra, serviço radar encerrado. Chama agora o controle Aracaju na frequência 120.3. Chamará o controle Aracaju 203 do Romba 38, boa noite. Controle Salvador, uma boa noite. Eu vou 1096, senta e ande. 1096, senhor Edificação, via chegada a Bom Médio 1, desse mantém 050. Ajusta o último metrô 0017. 37, identificou via chegada ao 050. Tá 3662, senhor Unificação, via chegada Bom Médio 1, desse mantém 060. Ajuste o altímetro 0097. 0067, Bom Médio. 63110, ação de edificação, via chegada com médio 1, desse mantém o 070. Ajuste a última, entra no 097. Após estar autorizado via o gol no 090. Acima, descendo para 2.000 pés, ajuste 1.017 e campo estabilizado, procedimento. Ok, informaremos, gol no 090. Com 3.662, deixa via para 3.000 pés, ajuste o altímetro no 097. 3.000 pés no 097. Na 63110, desse mantém 050. 096, final estabilizado. 1096, completo sinal do procedimento LSX Station, agora torre na frequência 118.95. 1895, senhor. Obrigado, até daqui a pouco. Torre de Salvador, uma boa noite, eu vou no 096, final da 10. No 096, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento no 20 graus, 119. Autorizado, pouso, pista no 0, vou no 096. Posição, Joker 23. Tô 3.062, desse mantenha 2.000 pés, autorizado LS, X-Ray, pistão 0, informa estabilizado. 2.000 pés, informa estabilizado, 3.062. Xanai 63, 1.0, desse mantenha 3.000 pés, ajuste altímetro no 0, 1.7. 2-3 autorizado cruzamento, pista 1-0. 1-0-9-6, solo 09, livre à direita, taxi Foxtrot, chame 1-2-1, décimo 9. Foxtrot, 1-2-1-9, 09. Joker 23, chame solo 121, décimo 9. Solo 121, décimo 9. Meio autorizado, cruzarei estabilizado. 3662, completo final do procedimento LS X-Ray, chama agora a torre na frequência 118, decimal 95. 395, obrigado, CJ. Boa noite, PAN 3662. Boa noite, PAN 3662. Aposto visual com a pista. Visual. Ciente, PAN 3662, avistado, pouso autorizado, custando 0, ventando 20 graus, zona 09. Tive o pouso, PAN 3662. A 3662, pista úmida. Pista úmida, 3662. Na 6310, completo final do procedimento e eletrofluxo, chama agora a torre, na frequência 118.95. Em redução para aproximação, o tráfego P7, 130 nós de graus, mídia 5.5 milhas à frente. Ok, reduzindo, vai chamar a torre 18.95, 6310 graus, por. Oxané 6310, boa noite, continue a aproximação, informarei pista livre. Guardando pista livre, 23, mantém um ponto de espera. Solo 15, livrando à direita, chame 1-2-1-9. 2-1-9. Eu chamei 6310, pouso autorizado, pista 0, vento 1-2-0 graus, 1-1-9, pista úmida. Tiger 23 autorizado, alinhar e manter pistola zero. Fechando 6310, solo 17, livre da direita, chame 121, decimal 9. Chame da direita, 219, apoia. Direto. Ok, 23, decolagem autorizada, pista 10, vento 120 graus, 109. E23, decolada zona 9, chame o controle Salvador, 120, decimal 8. 33, controle, 1208. É o 2795 da Azul, sente informação Yankee. Azul 2795, acende a notificação. Andessa, quando ela portar o descida para o nível 050, informe iniciando a descida. Voe Ponce para interceptar a chegada Ponce, o Azul 2795. No ideal de descida, está livre de descida até o 050, para a chegada Ponce, voando Ponce, o Azul 2795. Livre das restrições da carga, 2795? Confirme. Tá. O senhor livra a gente das restrições da carta? Das restrições de altitude e velocidade da carta? Está cancelada as restrições da chegada GONF de altitude e velocidade. Voe GONF, informe no iniciando descida. Livra das restrições da chegada, grata, informe iniciando a descida, Azul 2795. Controle Salvador, Joker 23, saída puta. Joker 23, contato radar na decolagem, sube e manda o nível 210 via saída puta. Sana 3197, decolagem autorizada, pista 10, vento 130 graus, 119. Isso, decolagem 10, tá 3197. 3197, decolado aos 23, chame controle Salvador, 120, decimal 8. 1208, tá 3197. No perfil da Sombo Uno Nautilus, passando 1.700 metros. T397, contato radar na decolagem, submanto nível 340 via saída Sombo Uno. Sobe para 340 via Sombo Uno, solicita da presente voa para de Leda. Oi Leda, tá 397. Leda 397. Abandonando 200 azul 2795. Pede desmantém a 4 mil pés, ajuste o altímetro 10017. 4 mil pés, 10017. O azul 2795. O azul 2795 autorizado, qual a posição pelo? Autorizado pelo. Está presente o azul 2795. Controle Salvador, 3197. 3197, prossiga. Vai precisar manter um pouquinho à direita aqui, 220, por cerca de 20 milhas, para evitar a formação. Chat, está livre de juros das formações e informa o término na tua direita. Ok, pode ouvir, Leda 3197.